Não houve a falta, não. O Cafu se jogou e o juiz mal colocado e atrasado marcou a falta. Mas pode ser um grande momento para a seleção brasileira aos 31. Vamos chegando aos 32. Vamos ver se a barreira toma a distância correta. Rivaldo daí bate muitíssimo bem. Ele bate de esquerda, Ronaldinho de direita. Só mais o Rivaldo daí, mas Ronaldinho também pega bem na bola. Flávio Conceição fica atrás. Pode ser um bom momento brasileiro. Partiu o Rivaldo, perna esquerda, bateu. Colocasse com as mãos, o goleiro ficou plantado, deu um passo, dois, três para a esquerda, a bola foi no canto direito, o Rivaldo saiu pro abraço, tudo igual em Cidade do Leste. Chega o empate, o time brasileiro aos 32 deste primeiro tempo, um para a Argentina, um para o Brasil, tem jogo demais pela frente. Chega Flávio Conceição na marcação, o juiz paralisa, marca a falta, que cobrança do Rivaldo, Falcão.